Amanhã, por volta de 23 horas, nós estaremos falando daqui novamente, né? Por volta de 22, 23 horas, nós estaremos falando novamente aqui do LGT. Tá ok, Paulinho? Lá na central transmissora, tá o José Carlos e a dona Cleusa, o nosso abraço. Aí na técnica, mais técnica do rádio de São João do Paranaíba, participando com a gente, o Paulo, o DJ Paulo Rogério. E aqui, trabalhando no LTC, os irmãos Noronha, o Castro Marinho e o Gilmar Gonçalves. A gente deseja a todo o pessoal uma boa noite, né? Um forte abraço. E que daqui a pouco, né? Agora até hoje, daqui a pouco nós estaremos de volta aqui do LTC, tá bom? Um abraço a todo mundo, fiquem com Deus. Quem tem casa, descansa, o pessoal que está indo embora também, descansa. Que Deus proteja todos vocês do seu lado. O Cássio também, boa noite para o pessoal. Boa noite, amigos da Princesa. É alegria, é carnaval aqui na Princesa. Amanhã a gente volta com o carnaval. Tchau, galera. Tá aí, com você, Paulo Rogério. Boa noite. É chegado o momento já estará quando você, a família Princesa, também precisa descansar. Para que amanhã, a partir das 5 horas, possamos juntos cantar as alegrias.